Esta semana temos Kim Barreiros como entrevistado em mais um Tempo de Antena. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Começou aos 8 anos de idade como instrumentista. E de instrumentista a cantor foi um passo. Foi picada de enfermeiro, foi picada de enfermeiro. Em 1971, gravou o seu primeiro álbum, ainda a tocar acordeão. E em 75, o seu primeiro álbum, o cantor. Em 2011, lançou o Brioche da Sofia. E este foi o modo para o entrevistarmos. Todos gostam do Brioche da Sofia. Todos gostam do Brioche da Sofia. Esta semana, em mais edição do Tempo de Antena, temos Kim Barreiros. A partir das 5 da tarde, uma entrevista a não perder. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Aos domingos às 22h, Joana Santos leva-o até ao outro lado do espelho mágico com músicas, sons e palavras envolventes durante 30 minutos. Espelho Mágico, uma viagem a um mundo encantado, do lado lá do espelho, aos domingos às 10 da noite com Joana Santos. Fazer? Para tocar, é? Tocar? O que é isso? Olha, aí, olha, olha. Não sei o que é tocar. Para que é que estás a tocar? É para a televisão? Ah, para a rádio. Para a rádio? Para um programa? É. Qual é o programa? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu, então. Escolho eu? Não, escolho, escolho, escolho, escolho eu. Agora sai, escolho eu. Não, escolho tu, escolho, quer dizer, escolho, escolho eu. Ah, está bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Onde não é? Em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso ouvir? Não. Deixa-me ouvir, porquê não posso? Não deixo. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio. Agora podes ouvir. Está bem. Escolhe sua, escolho eu. Sábado, 6 da tarde, antes não é. Posso ouvir? Agora podes. Então toca aí. Bom. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Thank you. onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Thank you. Antena Web. Um caso sério na radiofonia. Canta pra mim. Não quero ver você tão triste assim.